se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo, parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, bato forte no seu coro, só escuto este teu choro que os aplausos vêm pra consolar. Amigo, vira minha testa ferida, você chora na avenida pro meu corpo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro não tem uma dor me distrai, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro não tem uma dor me distrai, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu sonho